Controle, o Mike Aquidia está para o cruzamento da 1-0. E o Mike Aquidia, pedi informação novamente do transponder, ok? Está livre girar base, reporte final checado para a pista 7. Mike Aquidia. Reportará final checado, o Mike Aquidia vai necessitar que novamente o transponder. American 980 ready in sequence. American 980, taxi straight ahead and maintain position on holding point runway 10. Maintain holding point runway 10, American 980. 193, ao completo alinhamento, informação de tráfego à esquerda na linha litoral norte de Salvador, está mantendo 1.000 pés, um Charlie 150. Sua declaração será. Mantendo o pro até 2.000 pés ou 3 milhas, a curva direita no conforme perfil da subida, 100 graus, 14 nós, livre decolagem, Guru 93. Livre decolagem, sem tráfego. 5, confirmando. Mike Aquidia? Tô recebendo, porém, 1200 no transfondo, ok? Bata autorizada, final 1-0. Autorizado, 1-0, repartição estabilizado, 1-0 no caso. É 0115 no transponder. 0115. 0115, pista no 7. Autorizado prosseguir com toque. Cabeceiro no 7. Reporte para iniciar a emitida. Mike Aquidia, o vento 5-13. Ok, é pouso completo. Já está ingressando na final, tem baixado travado no 7. É pouso completo, Mike Aquidia. Pouso completo, autorizado então, 5-13. Índia. American 980, line up and wait, runway 10. Out of the way, runway 10, American 980. 3896 da TAM, após TAP, 2.000 pés. Ajuste no 0 no 4. Após TAP, 2.000 no 0 no 4. 3890. Bruno 983, declarado 3.698, boa viagem. 198, bom dia, onda 983. Salvador, bom dia, onda 983. 983, contato radar, saída da Elsa, do 380, vigilância. Da Elsa, 380, vigilância, onda 983. No 397, Juliette Alfa, ponto espera 186. Juliette Alfa, ponto espera 186, com 1397. 1013, boa viagem. Ajuste padrão, voo 1397. Está 3602, pronto para o táxi, com 90 a bordo, alterna com 5, com 3 horas e 30 de autonomia. 3602, segue aeronave da Gol, Juliette Alfa, espera 1013, 18.6 quando pronto, 3602, boa viagem. Vai seguir aeronave da Gol, Juliette, em Yotan, 3602. O 0 no 4 da Gol vai passar o externo, complete final, chame turno no 8 decimal 6. 8 6, boa. 119 decimal 8. 119 decimal 8, American 980. Control, American 980, just passing 2000 for level 310. American 980, climb into flight level 310. Book a departure, radar surveillance. Book a departure 310, American 980. Avistado, checado, 90 graus, 16 nós, pista 10, autorizado pouso. Teve pouso 1-0, gol 1-0 no 4. autorizado, Vitor Bravo, marque a ponte para ingresso, pista no 7. Que com Índia, prossiga. Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, na escuta, continuando, prossiga. Trago sua posição de 12 horas a 6 milhas na mesma altitude, o Papá 28 Alfa. Para você ficar sem vertical, se possível, solicita a funcionalidade mais atenta para essas informações ao longo dos seus pés. Subir mantenha no 1500 pés, Alfa Vitor Juliette. Autorizado em meio, Alfa Vitor Juliette, grato. Lá da pista 97 com curva à esquerda, na... sai no corredor forte, inicialmente restrito 1000 pés, aguardando a sessão do controle. Salvador 198, transponda 5004, marca com ele. Realizador, salvo campo 3890. 3896 final, chame torre no 8, decimal 6. 86. O corredor forte, ok? Aguardando a sessão do controle para 3500. Eu tá 3896. Yeah. Chame a torre 186, Mike Queen. Faria de imediato quando autorizado? Afirmativo. 30 de autonomia, alterando de Salvador. 5486, Juliette Alfa, espera 186, 1003, boa viagem. Juliette Alfa, 186, torre 1003 no ajuste, obrigado. Preparando a decolagem fechada, ali mantém o 3163, 1-0. 1-0, 4 no solo, aos 4, 1 no direito, 1-2-9. Direito, 2-1-9, boa. Bom dia, o 3-2-9-6. Bom dia, o 3-2-9-6. 3-8-9-6, continua a aproximação, e o Bus Companhia aliando para a decolagem imediata, aguarde a liberação, 3-2-9-6. Aguarda 3196. É 3163, vou completar o alinhamento, decolagem autorizada, 100 graus, 15 nós. A linha decola, 63. 3, posição 1 do pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, posição 1. Boa, no 0 no 4. Salvador, bom dia, gol 1397, ponto espera da 10, pronto. Bom dia, gol 1397, observará o pouso do Airbus da TAM na final de aproximadamente 4 milhas após a linha e manter. Sente, observando o pouso da aeronave da TAM após a linha e mantém na 10, gol 1397. 98, bom dia. 3198, ação de identificação. Chegada a Mare, desça 050. Mari 050, 3198. Salvador, bom dia, 4235, cruzando 240 para 130 na ponte Alagoinhas. Essa informação é Juliette. Azul 4235, identifique. Chegada a ponte, desse mantém 060. Para o 060, chegada a ponte, azul 4235. Gol no 983, chama Centro Recife. Frequência no 3325. O alternado 251. 3325, 251, uma boa tarde, gol 1983. Boa tarde. 3296. Já 3163, decolado aos 4, 3098, boa viagem. Gente, obrigado, bom dia, tá 3163. 1685. 12545, Honeyable 12685, American 980. 260 vai passar a etape. Após a etape, desce para 2.000 pés, ajuste no 0, 1.4, autorizada final no 0. Após a etape, 2.000 pés, 1.0, 1.4, autorizada final. O gol, 1.260. Torre Bravo Mike, atento à esteira turbulenta do 321, que cruzou o eixo no 0735. Quando pronto, 100 com 14, está livre. Vitor Bravo Mike. Sobe, mantém o 360, a saída da El, vigilância. Saída da El, nível 360, San 316. Salvador, San 3602, pronto no ponto de espera da 10. Bravo Sierra, Skunk Identity, descent flight level 080, Bonk Arrival. 080, Bonk Arrival, informe Bravo Sierra. Vou olhar e manter após. Após a decolagem, ele mantém, TAM 3602. TAM 3896 no Solos 45, liberando já na Eco 219. Sono 9, TAM 3896. Bono 397, completalhamento 90 graus, 1129, decolagem autorizado. Colagem autorizada na 10, gol no 397. 3896, prossegue Alfa Kilo Pátio 3, posição 612. Alfa Kilo Pátio 3, posição 612, posição 3896. Vai aliar e manter na 10, TAM 3602. 02, aliar e manter. E mantém na 10, TAM 3602. 35486, mantém o ponto de espera. Manterá o ponto de espera, 3486. Vitor Bravo Mike, decolado aos 46. Autorizado iniciar curva direita, ingresso e mantém litoral. O número pés, corredor axé, 198, controle. Vitor Bravo Mike, transferindo para o controle. T97, declarado aos 47, 19-8, controle, boa viagem. T198, gol 1397, bom dia. Tô Bravo Mike, decolado da 17, formes e intenções. Victor Bravo Mike, Salvador, Salvador, sobrevoo em Veracruz. Corredor Axé, o meu pé. Tô Bravo Mike, mantém as condições visuais, corredor Axé, reporte farol da barra. Reportará farol da barra, Victor Bravo Mike. Controle Salvador, bom dia, gol 1397. Gol 1397, contato radar, sobre para 360, a saída da El, teve que ter vigilância. Projeto subida direto para o 360, saída da El, gol 1397. Sou 260, complete final, chame torre no 8, decimal 6. 8-6, bom dia. Bom dia. Deve decolar, TAM 3602. Salvador, muito bom dia, gol no 260, estabilizado na Aliança, no lugar. Bom dia, gol no 260, avistado, continua aproximando a aproximação. O Airbus da TAN iniciou rolagem pista 10, 1013 no altímetro, 90 com 13, aguarde liberação. Aguardando, gol 1260. Latam, 3602, decolou de Salvador, 50098, boa viagem. 098, obrigado, até a próxima. Tango 1260, pista no zero. Pouso autorizado, pista no zero, vento 100 graus com 16 nós. Pouso autorizado, gol no 260. Distante 3163, obrigado, boa tarde. Série da El, 3602, quantidade de voar. Direto Lida. Mantenha a trajetória de saída. Manterá, final 300, 3603. Ah, ok, então é voo local. Manativa cancelado. Então confirme aí o sobrevoo em Salvador. Autorizado, circuito de tráfego 17, 186, a torre 0125, Vitor. Tem ouvido, Vitor? Tem ouvido, Vitor? 186, Vitor, chamamento táxi da colagem. Mantenha até ITAP 3198. Após desse via? Após desce para 2.104 no 4, ajuste. Após de TAP, desce para 2.014, 3198. 0546. November 918 Lima Lima, prossiga. Bom dia, tem contato 211, autorização Guarulhos. Pátio que se encontra, November 918 Lima Lima, Pátio 3. Está aqui na Aerostar, via Tangerá. Guarulhos, aguarda a cópia, November 918 Lima Lima. Desculpa, Lima Lima. Para 0.60, Bato 2.35. Bato 2.35, mantém o 0.60, reduz a velocidade para 2.20 nós. Mantém o 0.60, visão para 2.20 nós, Bato 2.35. Bato 0, papapá, Unifam Bravo Serra. Unifam Bravo Serra, descendo flight level 070. Eco-Índia. Direcionamento, chame táxi, decolagem Eco-Índia. Azul 4235, desça para 3.000 pés, ajuste no 014. Número 2 na aproximação, vetor radar sequenciamento, direita pro 230, o limite é o localizador da 10. Direita agora pro 230, limite ao lote, posso fazer 235. Controle Salvador, Victor Bravo Mac, cruzando para a Barra. Informa a intenção de sobrevoo em São Roque para Tatu, através do corredor Prato, Victor Bravo Mac. Iniciando curva esquerda na 290. Pé colado a 54, 198, boa viagem, TP. TP. Sinal 1-0. Estabilizado o sinal da 1-0, tá 3-1-9-8. Reportaremos estabilizado. Salvador, muito bom dia. Trip 5486, decolado, curvando à esquerda para o Adornal 0. Trip 5486, sobe e mantém nível de voo 200, vigilância radar. Para o 200, sobre vigilância, trip 546. Sim, 070, uniforme para o terra. Bravo Mike, atento à aeronave, posição de 11 horas, 5 milhas na mesma altitude, on Charlie 150. O azul 4235, novo limite na proa, será 1 minuto. Se perder contato, esquerda duna e completa a final. Azul na proa, perder contato, esquerda duna e completa a final. Azul 4235, atingindo 3, 3 mil pés. Bravo Mike, faça a curva imediata à esquerda para 180. Guia 9 Ember Alfa na escuta. Mantenha. Azul 4235, esquerda proa de duna, 3 mil pés na minha escuta. Controle Salvador, gol no 397, está cruzando, cruzou o nível 210, chegando em Leda. Autoriza direto Sagaz? Mantenha a trajetória de saída e aguarde na escuta. Reforma Bravo Serra, mantém 070. Azul 4235, esquerda duna. 3198 da TAM, final, torre 186. 186, bom dia. Vitor Bravo Mike, tráfego superado, reassuma sua navegação. November 918, Lima Lima, é o sol. 918, Lima Lima, prossiga. Ok, de acordo com o Notam, número 1344/11. A rota que deve seguir para Guarulhos é a Upper Whisky 50. Você fez alguma CHG? Mudança de rota? Sabia do Notam? Porém, existe um outro Notam que nos dá essa rota que a gente chama. Portal da FIT, altímetro 7-1-0-1-4. Adding 2-0-0. 5-1, with copying QNH 1013. Ok, QNH 1013, and I'm ready to copy if you have the clearance. Mantenha as condições visuais, reporte no, na rotatória, Alfa Vitor Juliette. Rotatória, Alfa Vitor Juliette. O meu Papa Tango, em retorno para Salvador, mantenha as condições visuais, reporte para Oda Barra. Correção, foi reporte rotatória. Gente, o número de pés, o meu Papa Tango reportará na rotatória. Pois o Pesolo 16 até Belo Horizonte, direto Trivi, o Peruíce 58, Poços. Pista 17, curva direita, saída da El Leda, Bidev. Controle 119, decimal 8, 5.003 no transponder. Barulho, 4-3-0, apertou 1 ao 4. Drive, 5-8. Solicita, pista 1. 9-8, transponder 5-0-0-3. 9-8. Então decola da 1-0 com curva direita, modifique para Dael Leda Krat. Dael Leda Krat, decolando da 1-7, da 1-0 com curva à direita. 9-8. Na era está, acione e chame para o táxi. November 918, Lima Lima. Chamará para o táxi. 918, Lima Lima. 738? Você passou junto, senhor. Estou para o 150, começando os 200 agora. 738, identifique, desça e mantenha o 050 na chegada à Mare. 50, chegando à Mare, agora o 738. Informe Bravo Serra, Fly Head, Duna Position. Duna Position, passado, Serra. 19-8-5-0-9-4, o November 883 é o meu visto. Brasileiro 2018, prossiga. Leda Bridge, com curva direita. Complete final, torre no 86, o 4235. 4235. Exército Brasileiro 2018, Salvador, prossiga. Torre Salvador, Papá Romeu, mais um cobrir, pro 4-4, acionado para o carro. Saída da El, após da El, posição Leda, após Leda, posição Bridge. Túlio, o trip 5486, seria possível voar direto Lençóis, Santa Presente? Aguarde autorização junto ao centro Recife. Sente na escuta. 86, para acionamento, táxi e decolagem, ok? Fala Salvador, 3198, Libra. 3198, Alfa Quilo, pátio 3, posição 03 do pátio principal. Alfa Quilo, pátio 3, 03 via pátio principal, 3, tem que ficar na captura 17 por alguns minutos. Ok, ia depender de quanto seria necessário. Eu tenho uma sequência aí para 17. O primeiro tá estimando aí mais uns 5 minutinhos para pouso, pista no 7. Então, o Mike é convite da cola. Então, o 7, quanto aí o circuito de tráfego, porque você pode ser melhor. Aí, após quando acabar o tráfego, a gente gostaria de ficar na captura. Tem condições, então, eu tô com um Embraer da Azul na final curta de aproximadamente 2 milhas cabeceira no zero. Tem condições de ingressar na pista, taxar até a cabeceira 35, guardar para decolagem, então? Afirmativo, sem problema, pode ir porque se quiser também ficar lá na 35 fazendo o nosso treinamento lá, fica mais fácil aí para 17. Não, tá ok, mas aí eu vou precisar liberar enquanto a aeronave aproximar para 17, aí só libera na Lima e depois retorna para 35, pode ser? Pode ser, sem problema. Ok, então táxi à direita via pista, baixa altura, devido ao Embraer na curta final, até 35, aguardando para prosseguir na Lima na sequência. Tomar de Salvador, bom dia. Papá, uniforme Bravo Sierra, a 3 milhas de terra. Gente, papá, uniforme Bravo Sierra, reporte o marcador externo. Qual é só? Reporte quarta milha para cabeceira 0, checado o trem, o vento alinhado com a pista 10, o 14 nós, altímetro 1013. 13 reportará 4 milhas. Controle Salvador, Papa Paulo, Correio do MS para o regresso, só 4 milhas para o Salvador 7. Gente, Alfa Vito Juliette, chamou o convite? Afirmativo, Alfa Vito Juliette. Alfa Vito Juliette, final no 7 autorizado, é posto estabilizado na curta.